Mais um sábado no FM Estéreo do Comercial, 18-19, Lança Chamas. Foi o início de hoje com aula, vou outro certo do álbum The Blitz, o novo dos Krogas. Haverá também Ziga com Filhos do Metal, mais perto do meio da emissão. E um destaque para dois álbuns, respectivamente de 81 e 83, dos desconhecidos para alguns de vocês, Raven. Chamamos a Adroid, o primeiro dos títulos de um destaque que hoje se reparte por dois álbuns dos ingleses Raven, constituído em trio com dois irmãos, Mark e John Gallagher, e também o percussionista e baterista Rob Hunter. Álbum, o primeiro a ser rodado por aqui, de 1981, Rock Until You Drop. Sound. control. Sejamos mais uma edição de sábado aqui no FM Mosteiro da Comercial 1819. Daqui a escassos minutos, a intervenção da Zica em férias há algum tempo, com mais uma rubrica dos Filhos do Metal. E entretanto, o destaque que vai acabar por aqui em relação ao álbum de 81 dos Raven Rock, Until You Drop. Rádio Comercial. Rádio Jovem. primeiro de dois álbuns, Jog Until You Drop, dos Raven, 81 e 83, respectivamente, destaque pela o lança-chamas do GFM Estéreo da Comercial, até às 19. Filhos do Metal. Durante a semana estive a pensar qual seria a melhor maneira de encerrar este ano com Filhos do Metal. Gostava de apresentar aquele que considero o melhor trabalho de 84, mas não consegui selecionar nenhum e assim limito-me a fazer uma apreciação geral do metal deste ano. Houve umas tantas confirmações. Por exemplo, Defenders of the Faith, dos Judas Priest, The Last in Line, do Ronnie Dio, Bark at the Moon, Ozzy Osbourne, Blitz, dos Crocus, All for One, dos Raven e Heading for a Storm, de Vandenberg. Mas apesar de ser um fervoroso fã de Judas Priest, repito que não consegui destacar dentre estes álbuns que citei apenas um. Citaria também certamente os Triumph, se as suas dissidências com a sua editora, agora felizmente ultrapassadas, não tivessem impedido a saída de um novo álbum. Saúdo os Deep Purple no seu regresso com Perfect Strangers e menciono algumas boas produções, por exemplo, Black and Blue, Great White, Vices, dos Kick Axie, os Queensrÿche, Guitar Alley, The Centers. Mas como nem tudo o que brilha ouro, vieram as exceções. Walking the Razor's Edge, dos Helix, Tour de Force, dos 38 Special, Born Again, dos Black Sabbath. No entanto, a maior, a mais notada, foi sem dúvida o novo trabalho pop de 1984, dos Van Halen. Confesso que não esperava que os Van Halen metessem tão descaradamente a mão nos bolsos dos assíduos compradores de êxitos do momento. No entanto, tenho a certeza de que voltarão ao bom caminho no próximo álbum. Quem dera que os Saxon retomassem os bons velhos tempos de Wheels of Steel e Strong Arm of the Law. Que os Quiet Riot se preocupassem mais com a sua música e não fizessem guerra com outros grupos pela voz de Kevin DuBrow. Que os americanos Y&T venham a atingir o reconhecimento que merecem e que as editoras portuguesas divulguem mais Filhos do Metal. Bom, nada mais justo para fechar o ano do que ficar com o som que foi considerado pela crítica internacional como o melhor de 1983, Metallica, Kill 'Em All, do qual escolhi Jump in the Fire. Mas antes, aqui ficam os meus votos de bom Natal e bom Ano Novo para todos vós, até para o ano, metallicamente. Boa tarde. So come on! Metallica, título pertencente ao penúltimo álbum do grupo, Kill 'Em All, um dos destaques para os filhos do metal de Zika, aparecido aqui hoje, mais uma vez no Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial 18-19, sábados. A outra parte do destaque, dedicado hoje aos ingleses Raven, o álbum mais recente, de 83, há pouco saliente também na resenha de Zika, All For One. Of the ones who really care. ashes to the ground. Mind over metal. Mind over metal. Mind over metal. Três temas de All For One, o álbum de 83 dos Raven, segundo álbum dos Raven em destaque aqui no FM Estéreo Comercial e no Lança Chamas de hoje, Take Control, Mind Over Metal e Sledgehammer Rock. O trio Mark e John Gallagher, o baterista Rob Hunter, Raven. Destaque para o Lança Chamas de hoje de dois álbuns dos Raven, 81 e 83, respectivamente, último dos quais All For One. I look at you and my blood boils high. Heaven's on Fire, o primeiro single saído do novo álbum dos Kiss, Animal Eyes. Destaque também no pequeno rol circunstancial do Zika para 84, naturalmente Judas Priest, Rock House, Ride Free. Lance Chamas no FM Estéreo da Comercial, até às 19, foi Rock Out Riot 3 dos Judas Priest e, naturalmente, do último Defenders of the Faith. Também uma pequena surpresa ou a recordação da extinta banda de Kid Ralph, Armageddon.